Confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. E sejam todos muito bem-vindos a mais uma Academia Brasileira de Tretas, o podcast dedicado ao achincalhamento da vida moderna. A gente também aqui gosta de botar pra ferrar com o Brazilian Way of Life, Blazer, aquela galerinha que se acha muito melhor do que a gente. Falando em quem se acha melhor do que a gente, olha o Walter aí, se achando melhor que todos vocês, ó. Não é lata, mas é garrafa hoje. Olha só. Domingo, 11h25 da manhã, tomando um... Diabo Verde. Deixa eu abrir a minha também. Mão de turquesa. Tudo bem. E este também é o espaço onde o mote é simplesmente desmascarar alguns dogmas, fazer desabafos sobre a real necessidade das coisas da vida, né? Porque se tem coisa necessária pra vida, é tomar um goró logo na manhã do domingo. Isso sim é importante. E o que a gente quer fazer aqui? Escrachar da forma mais amaldiçoada possível todas essas coisinhas nhenhenhen, né? Que nos empurram goela abaixo. Falando nhenhenhen, toca o barco aí, volta, porque agora eu vou empurrar algo pra minha goela abaixo. Muito bom, cerveja holandesa. Alexandre, eu vou começar aqui falando da repercussão que deu o último episódio. Falamos dos cicloativistas, né? Xiitas. Verdade. Essa galera chata pra cacete que existe. É óbvio que a gente perdeu um monte de ouvinte, porque o que não falta por aí é ativista de qualquer coisa. Vou ler alguns e-mails aqui. O primeiro e-mail. Minha atividade aqui, ó. Abre aspas. Não acredito que enquanto o mundo se mobiliza para tirar a porcaria dos carros das ruas, dois imbecis pregam exatamente o contrário. Espero que os três morram de câncer nos pulmões. Os três, não somos só dois. Talvez seja a pessoa que mandou e-mail. Então nós três vamos morrer. Outro e-mail aqui é: não é à toa que vocês só perdem ouvintes. Eu adorava ouvir o podcast, mas depois que gravaram aquele episódio ridículo, eu nunca mais perco meu tempo. Adeus. E o último aqui que a gente escolheu, eu tinha sugerido que pra gente manter aquela distância obrigatória de 1,5 metro dos ciclistas, os ciclistas usassem uma saia de baiana com um raio de 1,5 metro. O Walter, convenhamos, você já fala isso há muito tempo. Exatamente. Né? Desde que a lei foi baixada, o Walter fala isso aí. Eu falo isso, eu acho uma excelente ideia. Aí o cara escreveu aqui, vestido de baiana tem que colocar o viado do seu pai, seu filho da puta. Morte aos motoristas. Aê, morte aos motoristas. Bem, passado aí toda essa discussão do episódio anterior, vamos nesta semana falar de um tema menos polêmico. Afinal, o tema desta semana é quase unânime, pois as pessoas odeiam quando vai chegando ali as eleições e com as eleições a merda do horário político, que toma de assalto ali a TV aberta e o rádio, fazendo com que o pouco de entretenimento de baixa qualidade que vem do tubo ali seja interrompido. Afinal, Alexandre, só 30% da população tem TV a cabo, né? Que é um número grande, na verdade. É, né? Os 70 que não tá incluso disso... Não, tem que ficar lá. Tem que ficar lá. Coitado, fudido, sem grana, vai fazer o quê? O único entretenimento que tem é a porra da televisão, que já é uma bosta. Verdade. Aí o horário político só vem pra botar Moisés, no rabo. Moisés, Papai Noel, 44-113. Is my love, is my love... 22199. Sou o seu Madruga. Para encarar os grandes, voto seu Madruga. 2631. Sou a pequena manteiguinha. E na câmara vou botar pra derreter. Serginho BBB. A louca. Por você. 55025. Vou enfiar o dedo na c. Professor Fred Filé, número 2777. Prefeita Antônia Lúcia, força com conhecimento, Thundercats! Meu nome é Infinteto das Costa Oca. Estou aqui hoje para você me eleger vereador de Natal. Eu quero ser vereador, não é por pressão não, que não preciso mais não. É por necessidade mesmo. Vou tirar as pessoas da rua e colocar na calçada para não ser atropelado. E nessa campanha, darei tudo em mim, menos o Bluetooth, porque quem dá, tá aqui. Fui. No Brasil, o horário eleitoral gratuito ele foi instituído já faz muito tempo, já tem quase 50 anos. Foi em 1965, a lei de número 4737, E atualmente o horário eleitoral ele é regulamentado pela lei 9.504/97. Olha só, todas as informações aqui para vocês. Os horários eleitorais são veiculados em dois períodos na TV, às 13 horas, né, das 13 às 13h30. E à noite ele começa logo depois do William Bonner falar boa noite, às 20h30, vai até às 21h, ou seja, nos horários de pico da TV, né? Seja na hora do almoço, na hora da janta. No rádio ele vai das 7 às 7h50 e das 12 às 12h50, bem na hora que eu tô no trânsito, e aí eu tenho que me submeter a ficar ouvindo, porque eu não tenho muitas músicas baixadas. Eu não... Você não tem um pendrive ali que você vai ouvindo? Não, não, eu roubaram o rádio do meu carro. Ah, não tem mais? Eu fico ouvindo no telefone. Ah, é no telefone. É. Enfim, os comerciais gratuitos isolados, eles são veiculados ali em horários alternados, durante a programação, aquela coisa toda. O ouvinte Antônio Feitosa, de Olinda, nos contou que, como profissional de rádio, cheguei a gravar horário político para um certo partido. Um dos candidatos que eu gravei tinha duas plataformas eleitorais, a que ele expunha no horário político, né, ali no horário, que era baseada em cultura e em educação, e a que ele fazia no sítio eleitoral dele ali, que ele comprava votos com boquetes. A famosa bolsa chupeta. A gente, acho que foi no podcast anterior, que a gente contou uma história de um candidato a prefeito que ele era gay e ele ameaçava todo mundo. Se ele não ganhasse, ele contaria quem ele tinha pego na cidade. Ganhou, hein, cara? Deve ter ganho. Isso que é coação. Para deputado federal, digite ou escreva 56. Não esqueça, ao apertar as teclas na primeira vez, o número é 56. Da segunda vez, agora para deputado estadual, 56. Não esqueça, o número é 56. Para qualquer cargo, 56. Sempre 56. Só existe um número, 56. Meu nome é Enéas 56. Ô Alexandre, não dá para falar do horário político sem mencionar o icônico candidato do Prona, Enéas Carneiro. Doutor Enéas. Tinha um cara que estudava na USP, ele era aluno do Enéas, ele falava que o cara era um gênio. O Enéas, ele dava aula na USP? Dava aula na USP. Ele é carioca, correto? Carioca? Não, ele é acriano. Ele é acriano, exatamente. Ele é cardiologista, ele é professor de cardiologia, mas ele também era filósofo, matemático. Ele era um gênio, de fato. Esse cara que estudava comigo, dizia que ele tinha tipo 1,40m, ele era muito baixinho. Ele tinha um pouco mais de 1,60m. E ele andava com uma pilha de livros maior que ele, assim. E um Dipolini Maggiore, pra ficar 7,5 centímetros maior. E ele criou, né, esse bordão de falar, porque ele tinha só 7 segundos pra falar, 15 segundos, né? Acho que no começo sim, depois ele... Foi galgando. E ele dizia que... É óbvio, estamos falando, conjugando tudo no passado, ele morreu. Ele dizia que se ele tivesse 3 minutos, ele ganharia a eleição. É. Ou teria morrido de infarto. Chegou a ficar... Que ele ia gritando, aquela veia do pescoço ia subindo. E ele chegou a ficar em terceiro lugar numa eleição. Acho que chegou, foi, cara. Foi. O doutor Enéas, ele que lançou, né, essa forma rápida de falar, hoje em dia, com a modernidade, eu disse que eu vou acompanhando o horário político no rádio, e tem... Você tem saco pra... Tem, porque eu dou muita risada. Por causa das bizarrices. Exato. É. O que acontece? Tem partidos nanicos, né, que eles têm pouco tempo no rádio, então o que eles fazem? Eles aceleram o pitch dos caras. Não dá pra entender nada, exatamente, nem o número do cara dá pra você entender. Cara. É igual a comercial de remédio, né? Isso, exatamente. Contente pirona, contente. É uma coisa assim. Muito bom. É muito engraçado, cara. Mas isso aí surgiu da ideia do Enéas. E é engraçado aí, você até citou que ele era baixinho, né? Realmente, ele tinha acho que 1,60m, um pouquinho mais, talvez. Barbudão, careca. Sim. Com aquele óculos gigante. É que ele tava na época errada. Hoje em dia, ele ia ser um hipster foda. Verdade. Com aquele visual, cara. Até porque usava uns ternões antigos, né? Exatamente, cara. Ele ia ser o símbolo dos hipsters do Brasil. Ele era contra algumas coisas, por exemplo, aborto, contra os gays. Exatamente. Ele era a favor da bomba nuclear. Ele defendia com unhas e dentes que o país tinha que ter uma bomba nuclear. A gente fala aí do Marco Feliciano, da cura gay e tal. Ele propôs a cura gay no Roda Viva. Olha só. Tem um trecho do áudio aí, ô Krauzebeck? O homossexual, sem dúvida, pertence a um grupo, veja o senhor, que se generalizasse, representaria a extinção da espécie. dois homossexuais. Isso o senhor fala com base em estudos do senhor? Meu Deus, os dois homossexuais têm espermatozoides, não têm óvulos. É impossível haver reprodução. Por favor. Isso é curso primário, não é ginásio nem universidade. Claro. Por favor. Por favor. Tudo bem, não. Tudo bem. É óbvio, né, doutor? Não, mas tudo ele está perguntando. Não, tudo bem, tudo bem. Eu me equivoquei na pergunta. Ah, só, o senhor é que fez a pergunta, não fui eu. Tá, mas... tudo bem. Por favor. Doutor Enéas, perdão, mas com o avanço da ciência... Não, não. Não há avanço de ciência, nem não sei, mas... Tá, mas agora vai lá com relação ao tratamento bem, que o senhor tratamento, dá. Vamos lá. O homossexual é um ser humano. No centro da Roda Viva, eu assisti a entrevista do programa com ele. Quando ele falou isso, eu falei, meu Deus do céu, um rehab pra viado. Onde esse cara tá com a cabeça, meu? E ele fez disso base, né? Da plataforma dele. E ele é muito bem articulado. Ele falava muito bem. Ele conseguiu, nesse Roda Viva, se expor com todas as bizarrices, as maluquices dele. Ele conseguiu segurar a onda nessa parada. Agora, uma coisa muito engraçada. Teve um candidato que ele falava que ele tinha o nome Enéas. Exato. Enéas Filho. Enéas Filho. Vou continuar o trabalho do meu pai para vereador 19600. Enéas Filho, 19600. Meu nome é Enéas Filho. Realmente o pai dele chamava Enéas. Sim. Aí ele adotou o visual, né? Ele adotou todo o visual e falava exatamente igual o Enéas e falava que era... Ele não falava, ele sofismava. Eu ele acho falava... que ele ganhou pra vereador em São Paulo, não, esse cara. Sei, eu não sei, mas eu sei que teve sanções na campanha dele. Eles proibiram ele de falar isso, se não me falha a memória. É. Porque ele não mentia, realmente era verdade. O pai dele chamava Enéas, mas não era o Enéas Carneiro. Exatamente. Era um outro Enéas, um genérico. Mas eu tenho quase certeza que ele ganhou pra vereador em São Paulo com essa bizarrice aí. E o partido também aceitou, né? O Prona acabou aceitando, assim, que era uma boa, porque tem aquela parada de que um candidato bem votado acaba trazendo um monte de outros candidatos nas costas. E ele usava a mesma trilha sonora, que era a Quinta Sinfonia de Beethoven, né? de BG, cara. É muito bom. Ele não tinha um filho, mas tinha uma filha. E teve filha? Eu não sabia. Ele tinha uma filha que também ajudava ele nas campanhas. Basta de corrupção, de políticos que nunca fazem nada. Precisamos de renovação, de gente como Jorge Periquito, o candidato escolhido pelo meu pai para representá-lo e dar continuidade ao seu trabalho. Meu nome é Gabriel Enéas e eu... Aí depois ele ficou doente, né, cara? Ele cortou a barba. Perdeu um câncer e tal, perdeu todo... E tinha uma cabeça gigante, né? Ele parecia o Lula Molusco. Impressionante. É, Rui Barbosa, esses cabeçudos são inteligentes, né, cara? Eu sou um ponto fora da curva. Agora, lembra da Avanir? A Avanir Nimitz, que é candidata a deputada agora também, continua falando da mesma maneira. Exatamente. E, na boa, eu já vi essa mulher... Na padaria, eu acho que ela mora perto de casa. Mora perto, de fato ela mora num condomínio bacanudo, perto da tua casa. Eu já vi várias vezes ela na padaria. Silicone dela. Bora coroa gostosa. Que ela também é médica e o silicone dela é realmente... Os meninos querem pular pra fora. Né? 55.500, coragem, 55.500. Meu nome é Avanir, 55.500. Minha mãe vai votar em mim, eu vou votar em mim. Agora só falta vocês, todo o povo do Rio de Janeiro. 70-777. Vote mulher, mulher na Câmara, mulher no governo, mulher na presidência. Sou Chiquinha. Ué, ué, ué. Para detonar a corrupção, vote 45-125. Vote Bin Laden, 25 é justo. Ha! Agora o China é Jackie Chan da motinha. Se você quer ver político sem vergonha apanhando na Câmara de Vereador, vote 10.007. Sou seu candidato super-herói, o Robin. Vote em Xaxá Aloba, com o número 36.240, 25 João. Uau! Outra criatura votável e lendária, e esse cara, ele superou. E nessa campanha, então, ele tá mais... Cerveja, hein, é sensacional. E nessa campanha, ele tá mais genial ainda. Ninguém mais, ninguém menos, o cara da Florentina. Oi, gente, estou aqui para pedir o seu voto, porque eu quero ser deputado federal, para ajudar os mais necessitados, inclusive a minha família. Portanto, meu número é 2222. Se vocês não votarem, eu vou morrer. Eu sou o Tiririca da televisão. Sou candidato a deputado federal. O que é que faz um deputado federal? Na realidade, eu não sei. Mas vote em mim, que eu te conto. Vote no Tiririca. Pior do que tá, não fica. Vote. É, primeiro que assim que ele foi eleito, daí surgiu aquela parada de que ele era analfabeto. Sim. E precisava provar. Eu imagino você botar o Everardo no meio de todos aqueles colegiados ali. Foi comprovado que ele era analfabeto? Foi não? Comprovado que ele sabia escrever, né? Deve ter feito um supletivão, cara. Madureza? É, deve ter feito um Madureza ali e tal. Mas a verdade é que ele acaba sendo um dos deputados mais assíduos aí. A primeira campanha dele, né, quando ele de fato se elegeu, e foi o deputado mais votado do país. Claro. Obviamente que as pessoas fazem por um voto de protesto, né, um voto da sacanagem, assim. O cara acaba não querendo anular o voto ou alguma coisa assim. O cara acaba fazendo isso, como já aconteceu com o Macaco Tião no Rio de Janeiro, que foi quase eleito governador, né? Teve Hipopótamo também, isso, que quase se elegeu. Cacete Planeta que lançou o Macaco. Cacareco, né? Hipopótamo. Isso. E ambos lançados pelo Cacete Planeta. Enfim, então acaba sendo um voto de protesto e o Tiririca, cara, ele pegou a veia e agora nessa campanha ele tá ensandecido, né? Tá recebendo processo aí do Roberto Carlos. O Tiririca, ele tá lançando aí as propagandas dele, acho que são semanais. Lançou uma da Brasília aí, que ele falou, ah, tá aí a Brasília, que é Brasília, tá um pouco amassada, tá um pouco podre, mas funciona. do lado de uma Brasília amarela com a roda gaúcha. Agora, pra ser um bom deputado federal, tem que conhecer Brasília. Tá aqui Brasília, ninguém conhece Brasília mais do que eu, tá aqui minha Brasília. Tem alguns podres, tem algum amassado, mas funciona. Ele lançou agora do Nextel, cara, que é sensacional. Tá genial, cara. Ele sai andando, correndo, como todas as propagandas bacanudas com pessoas descoladas ali do Nextel. Você deve perguntar como é com um palhaço de circo, como é com um cara humilde, de família humilde, um cara acostumado a passar fome no Ceará, vem diretamente para São Paulo e consegue vender milhões de discos e depois consegue ser o deputado mais votado do país. Isso é muita raça, isso é força de vontade, isso é tesão, isso é tudo de bom, isso é sorte. Agora você me pergunta, por que que ele só anda falando no telefone, só anda correndo ligeiro? Isso é caganeira, isso é diarreia, isso é coisa ruim. Muito bom, cara. Genial. Tem o do Darth Vader também. Darth Vader, que, cara. Que mostra a antológica cena da sétima arte, quando o Luke Skywalker descobre que o Darth Vader, o Anakin Skywalker, se revela, cara. É muito bom. Look on you with my own eyes. Joel! O Tiririca! Candidato a deputado federal, 22, não esqueça. O Alexandre, até o Silvio Santos, veja vocês, quem é mais novo não sabe dessa história, mas o Silvio Santos foi candidato a presidente do Brasil. Exato. Deu água, ele colocou a candidatura dele muito, muito em cima da hora. Isso, por um partido nanico também, né? Não, foi na eleição de 1989. Ele decidiu se candidatar na última hora. E Collor ganhou. As cédulas, que é que na época não tinha votação eletrônica, as cédulas de papel já estavam todas impressas. Então, se você quisesse votar no Silvio Santos, você tinha que assinar o nome Armando Correia. E ele falava isso o tempo todo lá na TV. Porque o candidato inicial era o Armando Correia. Exatamente. E o Silvio Santos aparecia na TV falando, olha... A maior dificuldade minha é que o meu nome não aparece na cédula. Vocês que desejam votar em mim, não vão encontrar o nome de Silvio Santos na cédula. Aqui está a cédula. Vocês estão vendo? Os nomes de todos os candidatos. Agora, quem pretende votar no Silvio Santos, quem confia no Silvio Santos, quem quer dar o seu voto para o Silvio Santos, deve marcar um X no 26. Então, 26 Correia. Só que não é Correia. É 26 Silvio Santos. Porque 26... é o Silvio Santos. E eu, durante o tempo, eu fiquei achando que o nome do Silvio Santos era Armando Correia, não Cenoura Bravanel. Hoje em dia, o SBT também tem, ojeriza, né, o horário político e passa na web durante o horário político. Né? Oi? Eles anunciam, né? Ó, vai pro nosso site. Exatamente. Tal. Tá passando o quê? Adivinha? Chapolin, gente. O Chapolin, que já não passa mais na grade, mas tá lá na internet. E segundo os institutos de pesquisa, a TV paga cresce 140% no horário político. É natural, né? Então vocês, espectadores do horário político, ao invés de mudar pra TV a cabo, mude para o nosso podcast. Ouça a Academia Brasileira de Tretas. Eu sou o único no mundo que faz o contrário, né? Eu saio da TV, no, na hora do horário político, eu saio da TV a cabo e vou pra aberta. Pra porque, ver cara, as maluquices. Eu mijo de dar risada, cara. Eu adoro os candidatos bizarros. Tem um cara que é o Bin Laden e os números dele aparecem com a caneta, é feito a caneta, assim, sabe? Sim. E, sei lá. E fala bem, eu sou o Bin Laden, vota no Bin Laden, vota no Bin Laden. Ô, meu, assim não dá. Esquisito por esquisito, vote no Marquito, tá? E agora, quem poderá nos salvar? Eu, Chapolin, pela defesa dos motoboy, das domésticas, do pequeno aprendiz. Desempregado com mais de 40 anos, vote em Chapolin, o homem que poderá te defender. Eu sou o Tio Doce. 15022. Mas eu me lembro que há um tempo atrás, quando a TV a cabo era só para os muito abastados, na casa, quando eu morava com os meus pais, na casa... Vamos abrir outra? Vamos. Na casa dos meus pais tinha... Opa! Calma, vai quebrar, pelo amor de Deus. Na casa dos meus pais tinha TV como parabólica. A antena parabólica. E a gente pegava um canal de Fortaleza. Cara, eleição pra vereador em Fortaleza é uma das coisas mais sensacionais do mundo. O Ceará é o estado da comédia, exatamente, né? Exatamente. Os melhores comediantes ali. As pessoas naturalmente são... O próprio Tirica é cearense, né? Mas as pessoas naturalmente são cômicas. Você vai pra Fortaleza, qualquer um, vendedor de rede, qualquer um é engraçado. O garçom. O garçom, o presidiário, o padre, o estuprador, qualquer um. É divertido. As mocinhas da beira da praia. Os moços. Os moços vestidos de moço na beira da praia. Uma vez eu e o Alexandre, a gente foi lá pra Fortaleza. Aí chegou lá, a gente ficou no hotel, que embaixo do hotel ficava Avenida. Mulheres de cabo. Parava de carro, era a noite inteira. Era a noite inteira encostando o carro. E gente famosa, eu segurando o Alexandre, que ele queria descer de qualquer jeito. Então, eu adorava assistir o programa eleitoral, porque para vereador também, qualquer um é candidato, né, cara? Isso é muito engraçado. Não que para deputado estadual e federal não seja, que eu adoro assistir, mas você assistir um programa eleitoral gratuito para vereadores num estado tão engraçado como é o Ceará, cara, olha, é impagável. Eu vira e mexe, eu vou pro YouTube para ver novamente. Outra campanha também cheia de duplo sentido, né, Walter, foi a do Clodovil, né? É preciso acabar de uma vez com essa passividade. Agora, esta figura bem educada que verbaliza direito, vocês não pensem que eu sou passivo, não. Pisa no meu pé para você ver o que acontece. 3611 é o meu número, vocês sabem disso. Agora, por que eu escolhi o 11? Meu amor, porque o 24 já era, agora é um atrás do outro. O negócio é um atrás do outro. O slogan dele era Clô pros íntimos, né? Uhum. Aí, uma vez, a gente tava assistindo um programa, daí ele falou, Clô pros íntimos, viu pros amigos... E dou pra quem quiser. Ô, louco! Muito bom. O Alexandre, como você falou, realmente a bizarrice é a única coisa que atrai a gente pro horário político. Tem muitos, né, cara? Tem muitos deles. A mulher pera, por exemplo, que mulher é uma gostosona, pera. Que ela tentou ser vereadora. A gente tá falando de candidatos aqui em São Paulo, obviamente, são candidatos que a gente vê na TV, né, mais assiduidade. Então, a mulher pera, que é uma gostosa... E esses dias tiveram uma ideia sensacional aí, eu acho que foi o Portal UOL, alguém teve essa ideia de fazer um debate entre a Mulher Pera, Toninho do Diabo, que é um clássico também da bizarrice televisiva, surgiu no programa do Ratinho, lá nos anos 90, sabe? É o cara que fala que tem parte com o capeta? Isso, ele mesmo, Toninho do Diabo. E um candidato sensacional, que é o Kid Bengala, pra quem não conhece, vá nos ex da vida aí, também é candidato. Então os caras fizeram um debate aí entre esses candidatos, com os três e tal, e é muito engraçado, mas chega no momento que o Kid Bengala, ele fala que quer fazer uma coligação com a Mulher Pera. E ela sai fora, né, obviamente, porque tem que ter muita elasticidade pra encarar aquele cara aí. Nessa semana eu tô no trânsito, cara, e eu tô vendo um boneco gigante, eu achei que era um carro, um pedaço de carro alegórico sendo levado, mas tá tão longe do carnaval. Não, era o boneco da campanha do Kid Bengala. O que é? Os caras não estão sabendo usar o marketing. Era um boneco gigante, sei lá, devia ter uns 2 metros, mas só do tronco pra cima. Não, tudo errado. Tinha que, cara, se você, Walter, é o marqueteiro do Kid Bengala, você tem que usar o que tem fez que, a forma do homem. Tem que explorar, né, da cintura pra baixo, da linha do Equador pro Sul, gente. Não faz o menor sentido. Não entendi também, cara. Alexandre, tem um candidato, não sei de que estado é, que é o Pato Rô, que ele usa uma eletrolaringe ali pra se comunicar. Ele teve algum problema de saúde? Que é, ele... o cara perde as funções da fala, né? Geralmente é um câncer, alguma coisa e assim. Tem que usar aquele aparelho que você encosta uma parada na da laringe lá. É. E você se comunica por aquilo. Então, aqui em São Paulo, eu, como eu falei que eu ouço rádio nesse horário, tem um, eu não sei se é esse mesmo candidato. O Pato Rô? É, eu até dou um tapa no telefone, porque eu acho que tá com problema. Problema na hora que ele começa a falar. Porque parece o vendedor da pamonha, não parece? Exatamente, exatamente. Então, mas não, eu não sei se é o nome dele é esse, porque eu não entendo, né, cara? Não dá pra entender muito. Eu nunca vi alguém usando uma eletrolaringe. Vamos na minha voltar vida. Lá para os anos 80. Até parece que a gente está no Agente 86 aqui. Mas eu era pivete, eu tava no. Tinha uma venda, né? Na época chamava venda, né? Os bares chamavam. Boteco Mequetrefe. Aí domingão, meu pai ia bater um truco nessa venda, né? Toda tarde. O pai do Alexandre, ele tinha um certo problema com o jogo. Mas a sorte ainda do pai tem, do Alexandre ainda tem. É porque nunca perdia. Ele sempre ganhava e continua ganhando. Segundo meu pai, 50% da que renda ganhou familiar na vida veio do jogo. As autoridades não saibam. E que pena que a gente não tinha tanta acessibilidade naquela época, porque eu mandaria ele fácil pra Las Vegas, a gente estaria milionário. Vai dar hoje. Tempo ainda, vamos mandar ele pra Las Vegas. É, vamos, cara. Eu só queria ver ele se comunicando em inglês com as pessoas. Cara. Mas enfim, daí toda tarde de domingo meu pai ia bater um truco lá, ele e mais uns tiozinhos, e eu era pivete, ia lá, acompanhava ele, sempre ganhava uma tubaína, um pão com mortadela e tal. E uma vez, nesse bar, entrou um cara com essa parada aí. Como é que chama mesmo? Eletrolaringe. E o cara queria pedir um sanduíche de mortadela também. E a dona do bar, ela não entendia. E ninguém entendia aquela... eu só dava pra entender a pamonha mesmo, cara. E eu era pequeno e eu fiquei impressionado com aquilo. Primeiro eu achei que era uma zoeira, alguma coisa assim. Fosse né, o garrafeiro, né? Trocando garrafa de champanhe por pintinhos vacinados. Exato. E a hora que eu vi que ele botava aquilo perto do pescoço, eu fiquei abismado. E hoje eu vejo a minha filha, que ela é muito curiosa. Toda vez que ela vê uma coisa diferente, ela fica ali observando. E eu acho que eu me coloquei na mesma posição, aquela posição, sabe, que a criança fica sendo até constrangedora. E eu ali olhando aquilo, e aquele cara tentando pedir um alimento ali, cara. Aí o que que eu pensei? Eu falei, será que ele vai comer por ali também? Eu achei que tinha um buraco ali, vai agora. Imagina, o cara vai comer. Vai meter por um ali. Funil naquele buraco e vai socar o pão com mortadela dela, garganta abaixo. Que coisa, cara. Ouvintes do Academia Brasileira de Tretas, dê um curtir na nossa fanpage lá no Facebook. Fazendo isso, vocês vão saber o que vai acontecer nos próximos episódios do nosso podcast. Aí dá para mandar as suas histórias, as suas impressões. Vocês também podem sugerir temas de próximos episódios no academiadetretas@gmail.com. Lá na nossa fanpage tem também o feed para vocês alimentar seus iTunes e outros agregadores de conteúdo. É só clicar no botão sobre, tá lá o URL, copy, paste, aonde você quiser. E se você tem uma banda ou conhece alguém que tem uma banda, mande um e-mail pra gente também, porque o seu som do seu amigo, sei lá, pode rolar nos BGs do nosso podcast. Nesta semana, Jair Naves. Alexandre, não sei se você se lembra, no passado, acho que nos anos 80, na cidade de Embu das Artes, teve um prefeito que fazia uma média com os eleitores e promoveu uma passarinhada. Passarinhada, um clássico da alimentação... política brasileira. Política e desgraçada brasileira, né? Que ele fez, ele deu um jeito de estender redes em copas de árvore, ele deu um jeito de capturar um monte de passarinho e assou... Ele era do PV? Eu acho que o PV na época nem existia ainda. Eu não me lembro exatamente a história, nem o nome do prefeito. E nesta mesma categoria de alimentação política com carne gratuita. Alexandre vai, contar, vai ler um e-mail aqui no ouvinte. Ah, é verdade, cara. E quem mandou foi a Joana Pavani, lá de Porto Alegre. Ela disse que em Alegrete, terra natal da mãe dela, teve uma história de um candidato na década de 70 que fez um churrasco para angariar alguns votos. Então, um clássico para sangaria votos, né? Você promover churrasco, dar dentadura. Hoje em dia não pode mais. Não pode, hoje não é proibido. Pode, é. Mas ainda não pode, mas ainda acontece, é. Né? É, camisetas, né? Camiseta de político. Quantas crianças você via pela rua o ano inteiro com a camiseta do Orestes Square e tal. E muito tempo depois de um dos seus cabos eleitorais ali em uma noite de bebedeira, ele confessou que os xixos que foram feitos ali xixos com carne... Xixos lá no Rio Grande do Sul são espetinhos de carne. É, foram feitas com carne de cavalo. Um cavalo tinha falecido na estrada ali. Olha que beleza, cara. Acredita em político, vai. Ele fez espetinhos. Churrasco de cavalo, cara. Com a carne do cavalo morto. Vai saber do que? A porra do cavalo. O cavalo pode ter morrido de sífilis, de AIDS, de gonorreia. Que merda. Que coisa, cara. Então, houve também alguns e-mails que relataram histórias, né, não necessariamente sobre horário político, o Alexandre acabou de falar uma nessa categoria, sobre eleições de uma maneira geral. Um deles foi do ouvinte Lucas Fantini, lá do Rio de Janeiro, abre aspas para o e-mail dele. Quando se podia presentear os eleitores com brindes, os candidatos despejavam nos eleitores containers de chaveiros. Geralmente, saca? Geralmente é aquele que tem uma molinha que você prende no passador do cinto aqui da calça. Meu pai até hoje pergunta se eu não encontro aquilo em algum lugar pra comprar, que ele adora aquilo. Então, outro brinde também eram camisetas silcadas, né? Ali com o nome e o número do político. E isso ditou moda nas periferias, né? Sim, molecada. Porque na época de eleição... Peraí, falando muito, eu bebi minha cerveja. Cara, você acredita aqui. que eu... Explica essa história. Eu trabalhei com um candidato a vereador. Você trabalhou com um candidato? Trabalhei, cara. Você era um cabo eleitoral? Eu tinha 12, 13 anos, aí minha prima... Ah, tem um primo de uma amiga, de um tio... Você precisa de dinheiro pra comprar que o cara vai... Precisa de gente pra entregar papel. Eu fui lá. Juvenil o nome do candidato. Juvenil. Era candidato velho. Varonil. É, por aí. Vai ganhar, sei lá, dinheiro de hoje, R$30, um sanduíche de presunto e a camiseta. E o que mais me interessava era a porra da camiseta. Cara, mas você não distribuía as camisetas? Não, distribuía papel só. Eu queria ganhar uma camiseta. Você ia na missa. Mas era uma camiseta gigante. Que não te servia. E um silk mal feito, cara. Parecia que tinha sido feito com guache. Era pra durar um turno só, né? E eu trabalhei pro maldito um candidato desse, cara. Filha da puta. Acho que era teu vizinho, inclusive. Viu? Dá uma pesquisada lá. Assim. Então, mas dando sequência ao e-mail, né? Tinha muitos badulaques ali que os políticos distribuíam pra população. O Kid Bengala deveria distribuir um produto que lançou há pouco tempo atrás. Você vai falar. Ele lançou um produto há pouco tempo atrás, que é uma réplica da Estrovenga dele. É mesmo? Pra vender, em tamanho real. Então, ou seja, é um vibrador de tamanho extra large ali, entendeu? Ele deveria distribuir isso, eu acho que ele ia ganhar votos. Pelo menos bem. Mas enfim, toca o barco. Ia tomar eleitores do Clodovil. voltando ao e-mail. Agora, o grande hit que contemplavam ali a miséria eram as dentaduras. Aí o nosso ouvinte diz o seguinte: certa vez no interior do Ceará, Ceará supracitado aqui nesse episódio, onde meu pai morava, um candidato tirou o molde das bocas de vários desdentados para presenteá-los com dentaduras. Mas no dia da entrega, em uma festa regada a cachaça e pão com carne moída, eu imagino que o pão com carne moída seja porque o pessoal não tinha muito dente. Porque faz sentido. Se desse, né, um pão com contrafilé... Um bifão, não ia rolar, não, né? Não ia rolar. Friboi. Exatamente. Então, aí o que aconteceu? No meio da festa, antes de entregar as dentaduras, o candidato rival começou a dar tiros no meio da festa, colocando todo mundo pra correr. Mas, antes da fuga, os desdentados foram pegando a primeira perereca que aparecia ali pela frente. Imagina a loucura. O cara pega a primeira, porque o candidato obviamente deve deixar pra entregar a dentadura, aquela bacia cheia de dentaduras ali numeradas. No final, Aí o que aconteceu? Todo mundo, cada um pegou a dentadura errada. Diz que até hoje tem gente mordendo torto na cidade. Festa no céu dos cachorros, né? Exatamente. Não rolou uma parada assim com os cachorros? Rolou, cara, que era a festa no céu. Porque, na verdade, a lenda é assim, por que o cachorro cheira o cu um do outro, né? Todo mundo se pergunta, ah, por que o cachorro... O cachorro não olha no olho. A primeira coisa que ele faz quando chega no outro cão é cheirar ali o fusquete do outro, né? Exatamente. E aí surgiu a história da festa no céu. Conta lá, Ivaldo, que a história é boa. Que é mais ou menos assim. É aí... tão boa quanto essa história da dentadura. Eu acho que a história da dentadura foi baseada na fábula da festa do céu. Porque era mais ou menos assim. Todos os cães foram convidados pra ir pra uma festa no céu, isso. Mas era obrigatório que os cães deixassem seus cus na entrada. Isso. Aí então cada cachorro chegava lá, tirava o cu e botava numa pilha. Com o guarda, lá no guarda-volumes. Parecia um pote de rosquinha, né? Exatamente. Aí no final deu uma briga da porra. Cada cachorro saiu correndo. Quem? Pegava o primeiro cu que aparecia na frente, pá, botava no rabo. Desde então, até hoje, cada cachorro procura o seu legítimo cu. Eu imagino nessa cidade aí, a galera, cada um olhando pra boca do outro. Ah, vamos trocar? Vamos trocar? Vamos trocar pra ver se essa é minha. Esse é o porto melhor. Não me lembro de um aspirante a padre, que aos 15 anos